Para o follow de aeronave. Afirmativo, eu vou passear o seu plano já consta no sistema. Sierra, autorizada até Lençóis, nível 200. Rota direta, se afasta na radial 301 de Salvador até 120 milhas, onde modifica o plano de voo para o nível 145 visual. Decola da pista 17 com curva à esquerda. Saída Momo, Cogbo, DCT. Transponder 5056, frequência do controle 119.8. Passear, só corrigindo a saída Momo, Cogbo direto. Alô, bom dia, Bono 092, vibrou na sequência. Bono 092, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chama ela, Bono 092. Eco Papacerra, para acionamento e táxi, chame Torre em 118-95. Serra, confirme pessoas a bordo? Gente, é com a passear. Papapá, Mike, é com o Delta, prossiga, pessoal. Confirme o bate, Mike Eco Delta. Gente, Mike Eco Delta já tá pronto pra cópia? Aguarde para a cópia, Mike Eco Delta. Voo 9092, está autorizado o ingresso na Taxiway Juliette. Atente para o Follow Me no através do portão 6. Portão, vai para o portão de número 9. Ok, vai ingressar, Follow Me no através do 6, já visual com o mesmo. E autorizado até o 9, eu vou 1092. Mike Eco Delta copia? Mike Eco Delta, utilizado até a Manati, 1.000 pés. Decola da pista 17 com curva à direita, vai seguindo o corredor Axé. Transponder 0125, frequência do controle 119.80, frequência da torre 118.95. Salvador, gol 1649, portão 2 para pushback, acionamento. Mike Eco Delta para acionamento, táxi, chame torre em 118.95. Mike Eco Delta, confirma o POB. Mike Eco Delta, confirme pessoas a bordo. Fala igual 649. Voo no 649, autorizado acionamento e puxa para o táxi. Chamará o 649. Seu 9811, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Prossiga para o solo, Papatango Yankee, Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, copia? Papatango Yankee Delta Charlie, voo local, 500 pés, decola da 17 com curva direita, vai seguir o corredor Axé até o farol da barra. Transponder 01121, frequência do controle 119.80, frequência da TOI 118.95. Delta Charlie, a frequência do controle é 119.80. Tem pessoas a bordo, Yankee Delta Charlie. Gente, Yankee Delta Charlie, para acionamento e táxi, chame torre em 119.95. Rio 9811, está autorizado ingresso na Taxi Juliette para o pátio 3. Paulo Salvador, é o Mark Yankee Echo. Mark Yankee Echo, prossiga para o solo. Solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 2. Gente, Mike Yankee Echo, aguarde para o reboque. Ok, aguardando. Solo Salvador, Libra, pista, gol 9755. 9755, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Alfa da Juliette vai chamar, gol 9755. Triple 5384, aguarde para pushback treinamento. Fala com 649, sem a bordo, 35 Galeão para o táxi. Gente, gol no 649, autorizado táxi via Índia Alfa, Ponte Pedra, pista 90, na chamada torre, 1-9-95, altimetro 90-3. Gente, via Índia Alfa, colocou Ponte Pedra, 1895, 649. Triple 5384, autorizado acionamento pushback, chame para o táxi. Solo azul 4234 novamente para push e acionamento na posição 8. Autorizado push e acionamento, chame para o táxi azul 4234. Autorizado push e acionar o azul 4234, acionar para o táxi. Lua 755 está autorizado ingresso no, na Taxi Juliette. Vai para o portão de número 03. Juliette para o 06, gol 755. Corrige o gol 755, portão 03. Afirmo, 03, gol 755. Quem que é? Confirma a área remota que se encontra? No pátio 3. Confirma a posição no pátio 3. Quem que é? Coordene com a equipe de solo. Após liberação da aeronave a cauda, um trip, um ATR da trip, está autorizado o reboque até a saída do pátio 3. Ok, após a passagem do trip, estamos liberados até a saída do pátio 3. E a posição nossa aqui é a posição 3. Gente, mas quem que é? Solo, o azul 4234, pronto, táxi, POB 96, alterna Maceió, autonomia de 3 horas e 20 minutos. Gente, azul 4234, está autorizado o táxi, pátio 1, reporte no través do portão 6. Autorizado o táxi, está reportado no través do portão 6, o azul 4234. Solo Salvador, TP 5384, com 32 a bordo. 4 horas de autonomia, alterna Salvador, está pronto para o táxi. Gente, TRIP 5384, está autorizado o táxi até a saída do pátio 3. TRIP táxi até a saída do pátio 3, TRIP 5362. 5384, correção. Salvador, bom dia, TAM 3979, informação Índia, nível 340 Guarulhos. Guarde o corpo, TAM 3179. Aguardando 3179. Azul 4234, está autorizado o táxi via parte 1, taxiway Índia Alfa, até o ponto de queda da pista no 0. Lá chama na torre em 118, sinal 95, altimetro no 0 ou no 3? 013, táxi. Alfa, 18, 9. TRIP 5384 vai seguir a aeronave da Azul, Embraer 190, autorizado o táxi via Pátio 1, taxiway Índia, Alfa, ponte espera da pista 1-0. Lá chamar a torre em 118, sinal 95, altímetro 1-0, 1-3. Gente, o TRIP 5384 prossegue na retaguarda do Embraer da companhia e chama 1895 no ponte espera 5384. Tá 3179, copia? 3179, na sua escuta, copia. Tá 3179, autoridade até Guarulhos, nível 340. Via Up Resolu 10, SMAP, DCT Awake, DCT MIA e conforme o plano de voo. Decola da pista 10 com curva à direita, saída da EL, Leda, Bridge, transponder 5106, frequência do controle 119.8. Autorizado Guarulhos no 340, Aperzulo 10, SMAP, DCT Awake, DCT MIA, Aperzulo 44 Milta. Decolando da 10, curva à direita, da EL, Leda, Bridge, 5106 no transponder, 198 ao controle da 3179. Dirigimento correto, chantar saneamento e push, TAM 3179. Para Juliette Tango Zulu, confirme estimado para o táxi. Alfa Tango Juliette, Tango Zulu, é o solo na escuta. Salvador 3179, até uma posição 5, puxa o estacionamento. Tá 3179, tá autorizado para o estacionamento, chama para o táxi. Vamos lá para o táxi, 3179. Muito bom dia, hoje é 6225, Librou. Chiné 6225, vou seguir a via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6225. Mike Yankee Echo, informo Airbus da companhia, fazendo pushback, portão 5. Aguarde para ingresso no pátio 1. Ok, aguardar para ingresso no pátio 1. Uno 083, confirme o horário do voo? Bom dia. Aos 32, Uno 132. Só a saída pra gente ver, tá muito cedo. Saída prevista é da El Leda Bridge. Obrigado. Chené 6225, vai manter a posição antes da Taxi Juliette. Antes da Juliette, 6225. controle, Salvador, bom dia, TP 5384 da coluna, pouca não se escuta. Via Texas Juliette para a posição de número 1. Uno. Autorizado a ingressar, passe 1, via Juliette, posição número 1, para a via 2. Fala, táxi do Sun 3979, 178 a bordo, 357 Galeão. Confirme a autonomia, Sun 3979. 357 a autonomia do Sun 3979. Gente, tá 3179, tá autorizado o táxi via Pátio 1, Taxi Índia, Alfa, Ponte Fera da Pista 90. Baixa Maratorre, 1 no decimal 95, altímetro 9014. Índia, Alfa, Ponte Fera 395 e 14 agora, tá? Mike Anquianco vai seguir o Airbus da companhia para o reboque até o saída do pátio 3. Ok, seguindo aqui o Airbus da companhia até a saída do pátio 3. Quem quer, está autorizado o ingresso no pátio 1 para a posição 2. Ok, autorizado ingresso no pátio 1 até a posição 2, Mike e Anquieco. Leste Tango Zulu, está autorizado o acionamento, chame para o táxi. Confirme, Rio 9281. 9281, a saída prevista é Momo Frontier. Jet Tango Zulu está autorizado, táxi até a saída do Pátio 3. Estamos luta autorizado ingresso. Vai seguir o Airbus da TAM, que está seguindo para a posição de número 2 do Pátio 1. Táxi via Pátio 1, Índia Alfa, fonte espera da pista 90. Lá chama na torre em 1-8-95, altímetro 90-94. Ground for Z American 239, clearing of runway 10. American 239, clear taxi via taxiway Alpha, report to before taxiway Juliet. Okay, Alpha and stop prior to Juliet, American 239. Salvador, Mike Yankee Echo, já concluiu o reboque aqui na ponte 2. Gente, Mike Yankee Echo. Gol 9083, está pronto para a copa? Fala, gol 1887, gente da Índia, autorização recebida. Pode para a copa, gol 1887. Pronto para a copa, controle de teto. American 239, clear taxi via taxiway Juliet, Pay attention to a follow me car, AB in gate 6. Your gate is 1-1. Okay, follow me car to gate 1-1, American 239. Bono 887, copia? Copia, por favor. Bono 887, autorizado até Recife, nível 370, via Perusca 58. Decola da pista 90, com primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. Transponder 5123, frequência do controle 119.8. Autorizado então, Recife, nível 370, pela Perusca 58. A pista é 190, com a primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. 5123 ao transponder, 198 ao controle, gol 1887. Seguimento correto, chame para acionamento e push, gol 1887. Vai chamar para o acionamento, gol 1887. Gol 9083 que chamou o solo, copia? Gol 9083, autorizado até Confins, nível 380. Decola da pista 90, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16. O transponder é 5137, frequência do controle 119.8. Gol 9083. Reporte para acionamento e pushback. Salvador, gol 1887, agora sim, pronto para o pushback acionamento na posição 3. Autoridade pushback acionamento, chama para o táxi, gol 1887. Autoridade, chama para o táxi, gol 1887. 498 no Uno, confirma a hora aqui do plano de voo. C98 no Uno, o plano não consta aqui no sistema ainda, né? Aguarde alguns minutos para já constar aqui. Salvador, gol 1887, agora sim, pronto para o táxi, 29 pessoas a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterando Natal. 1887, autorizado táxi via Índia Alfa, Ponte Zero, Pistola Zero, lá chamar a torre 1-1-8, Simão 95, altimetro 9-0-1-4. Ok, Índia Alfa, Ponte Zero, 2-2-9-5, 1014, gol 1887. Alô, Azul 4299, bom dia, livrou. Azul 4299, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, 4299. Juliette Bravo Delta, informação Juliette, confere, guarde para a cópia. Azul 4299, autorizado ingresso na taxa Juliette para o portão número 8. Liga livre ingresso então na Juliette, portão 8, 4299. Juliette Bravo Delta, copia? Juliette Bravo Delta, autorizado até Petrolina, nível 100, rota direta, decola da pista 17 com curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, direto Petrolina. Responde 5103, frequência do controle 119.8. Juliette Bravo Delta, ciente, aguarde coordenação com controle. Prossiga, é a culpa pra serra. Confirmo, é para passear. A gente recebeu uma DLA para 11h15. Confirmando o transponder 5056 e 200 nível. Já tem o POB? 051895 para acionamento e táxi. É para passear. Tá 3304, prossiga via alfa, chamante da Juliette. Juliette Bravo Delta, decolagem da pista 35 foi autorizada. Juliette Bravo Delta, confirmando, primeira curva à esquerda. Juliette Bravo Delta, confirme o pátio que se encontra e pessoas a bordo. Juliette Bravo Delta, para acionamento e táxi, chame torre em 1995. Na 3304, autorizado o ingresso na Taxi Juliette para o portão de número 4. Ingresso na Juliette para o 04 da 3304. Em 19811, o plano chegou no sistema. Aguarde alguns minutos para a cópia. Rio 9811, copia? 9891, autorizado até Fortaleza, nível 3190. Via Pêndulo 9, Bangu, DCT, Abucu, DCT, conforme para onde eu vou. Decola da pista 90 com a primeira curva à esquerda. Saída Momo, Fruti, transponder 5151, frequência do controle 119.8. Confirmando, Rio 9891, saída Momo, transição Fruti. Treinamento correto, chame pressionamento push, Rio 9891. Rio 9891, está autorizado, pushback, treinamento, chame para o táxi. Salvador, bom dia, 6312, livrou uma escuta. Chame 6312, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Chama antes da Juliette, seguindo pela Alfa, 6312. Três, autorizado para o pushback, saneamento, chame para o táxi. Tango Romeo, Golf Vito, prossiga para o sol. Papa Tango Romeo, Golf Vito, confirme o nível. Gente, vou meu Golf Vitor para táxi, chame Torre 1-95. Prossiga o Xené 6225. É, para Brasília, nível 340, negativo RNAV, frente Brasília F23. Frente Xené 6225, guarde para 4. Aguardo, senhor, obrigado. Xené 6312, autorizado o ingresso na taxiway Juliette para o portão de número 5. Juliette, portão número 5, Xené 6312. Rio 9811. após passagem de um Airbus da Avianca, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via pátio 1, Índia Alfa. Lá chamar a torre em 1-8-95, altímetro 10-4. Fala papapau, tatangutão. Aguarde para a copa, papapau, tatangutão. Solo Gol 9083 para o táxi 135, 3 horas e 20 até na Campina. Sente Gol 9083, autorizado táxi via Pátio 1, Texway, Índia, Alfa, Ponte Velha da Pista 90. Lá chamar a torre em 1-8-95, altímetro 9-4. 1-0-4, Pátio 1, Índia, Alfa, no ponto de espera 1-9-95, Gol 9083. Xené 6225 está negativo RNAV, foi coordenado com o centro nível 340. Ciente, negativo RNAV, ciente do 340, aguardando, 6225. Guarde para a cópia, Xené 6225. Aguardo, senhor, muito obrigado. Bota com o Mike Channel Alpha, informação Juliette, confere, aguarde para a copa, número 3, copa. Tango Romeu, Tango Vitor, está autorizado. Romeu Golf Vitor, está autorizado o ingresso no pátio 1 para o pátio 3. Xené 6225, copia? Copia, senhor. Xené 6225, autorizado até Brasília, nível 340, via Pedulu 17. Decola da pista 10, com primeira curva à direita. Saída Arbor, Elefa, transponder 5153, frequência do controle 1199.8. Xené 6225, para Brasília, nível 340. decolando da pista 10 com curva direita após a decolagem, saída A, transição Elefa, Upper Zulu 17-5153, eu respondo 198 no controle, Oceané 6225. Atendimento com reação e pressionamento e push, Oceané 6225. Da maneira, senhor, muito obrigado. Alfa Tango Tango, copia? Confirme a última aeronave para o Paulo. Papapá, Alfa Tango Tango, autorizado até Petrolina, nível 100, rota direta. Decola da 17, com curva à direita. Saída Momo, transição, correção a curva à esquerda. Saída Momo, transição Flock. Transponder 5126, frequência do controle 119.8. Corrigindo Alfa Tango Tango, a saída é Momo direto, Petrolina. Papapá, Alfa Tango Tango, confirme o pátio e o POB. Sente Alfa Tango Tango para acionamento. E táxi, chame torre 118, decimal 95. Papa Tango, Mike Charlie Alfa, copia. Mike Charlie Alfa, autorizado até Porto Seguro, nível 180. Via Golf 677, decola da 17 com curva à direita, saída da Euleda, DCT, Porto Seguro. Transponder 5144, frequência do controle 119.8. Fechamento correto? Confirme o pátio que se encontra e o POB, por favor. Mike Charlie Alfa, confirma o POB? Sente, Mike Charlie Alfa. Parecionamento táxi, chame torre 1-9-8-9-5. Papa Tango, meu Golf Vitor, aguarde para a costa.